A melhor música dos anos 70, 80 e 90. É mesmo muita, muita fruta e da boa que temos, claro, em sentido musical, aqui na Jukebox. A Rádio Antena Web.info dá-lhe o prazer único de recordar assim, às 3 de cada vez, as músicas dos anos 70, 80 e 90. Hoje começamos em português, como há, aliás, há algumas edições, com o pai do rock nacional, Rui Veloso, Sei de uma Camponesa. Depois uma música que nos faz lembrar os tempos da Rádio Miramar e Rádio Alto Douro, é mesmo isso, os ABBA Super Trooper, só falta mesmo termos aqui o sonzinho, o apitozinho da onda média. E finalmente, para dançar bem devagarinho, Without You, Mariah Carey, a versão do clássico de Nilsson. Estão apresentadas as canções? Vamos ouvi-las. Jukebox. Camponesa, sem campo, sem quintal, que canta debruçada ao sol da sierra. Trigo da cara, sua tão debulhada. Sei de uma camponesa, dessa noite na era, perfumada de avenca e feno, enfeitada de tomilho, canta com a expressão de quem vai ter um filho mesmo pelo coração. Esta cidade nunca se senta à minha mesa, nunca me leva à sua herdade para ouvir um trocadilho, para tornar realidade um sonho com o filho. Som da década de 90, muito, muito bem feito por Mariah Carey, incluído no álbum Music Box. Without You, uma música que toda a gente conhece já há muitos, muitos anos, na voz de Nilsson. Pelo meio, os ABBA com Super Trooper, de 1980. E o início bem tranquilo com o pai do rock português, Rui Veloso, Sei de uma Camponesa. E nós também sabemos que você gosta de voltar aqui à radioantenaweb.info para recordar as grandes canções da Jukebox. Por isso mesmo fazemos-lhe o convite. Não falta a próxima emissão, porque nós vamos estar por cá. Jukebox.